Panorama Agrícola para 15 de janeiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 15 de janeiro, terça-feira de Lua Nova 2013, Panorama Agrícola no ar para você. O ditado de hoje é: faça da sua vida uma bonita canção. Na entrevista do Panorama Agrícola desta terça-feira, tecnologias e orientação sobre pastagens na área de pecuária. E também professor da terra, que fala sobre o inso e a erva daninha. Uma dica que pode mudar o seu dia. As hortaliças são alimentos saborosos e nutritivos, ricos em vitaminas, minerais e fibras. Segundo a Embrapa, as hortaliças também têm ingredientes bioativos que protegem contra doenças como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. De baixo teor energético, o seu consumo auxilia na prevenção e no controle da obesidade e, indiretamente, ajuda na prevenção de outras doenças que podem ser agravadas com o excesso de peso. O Ministério da Saúde, em conformidade com a Organização Mundial da Saúde, recomenda a ingestão de pelo menos 3 porções de hortaliças por dia. Porções de hortaliças diferentes. Fique agora com o professor da terra. Amigo agricultor, por que será que numa parte da propriedade ou em uma parte da lavoura, de repente aparece um tipo de mato e em outra parte não? O que a natureza quer dizer para nós quando faz surgir determinado tipo de vegetação numa área de terra? Cada tipo de vegetação, muitas vezes chamada de inso ou erva daninha, é um sinal, uma indicação de que alguma coisa está errada. É o jeito, a maneira da terra se manifestar. Está faltando isso ou está sobrando aquilo? Por isso, amigo agricultor, é que estas ervas são chamadas de plantas indicadoras. Fatores que podem favorecer alguma planta, tornando-a agressiva. Físico: compactação, desestruturação, falta de aeração, excesso de umidade, falta de água, temperatura muito alta ou muito baixa. Químico: desequilíbrio entre nutrientes, falta de nutrientes, acidez, excesso de nutrientes, presença de resíduos tóxicos. Biológico: poucos micro-organismos, pouca diversidade de micro-organismos, desenvolvimento excessivo de algum tipo de micro-organismo. Amigo agricultor, quando na sua lavoura aparece amendoim bravo ou leiteira, isto é uma indicação de que existe um desequilíbrio entre nitrogênio e micronutrientes, sobretudo molibdênio e cobre. Quando aparece a azedinha, é uma indicação de terra argilosa, de pH baixo, falta de cálcio, falta de molibdênio. Quando aparece barba de bode, é uma indicação de que existiu fogo, existe pobreza de fósforo, cálcio, potássio, solo com pouca água. Beldroega, indicação de solo fértil, não prejudicam as lavouras, protegem o solo e é planta alimentícia, com elevado teor de proteína. Cabelo de porco, indicação de compactação e pouco cálcio no solo. Capim amargoso ou capim açu, aparece em lavouras abandonadas ou em pastagens nas manchas úmidas, onde a água fica estagnada após as chuvas. Indica solos de baixa fertilidade. Amigo agricultor, utilize os 5 sentidos para observar a manifestação da natureza. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Carlos Mader, coordenador estadual na IPAGRE do programa Pecuária. Ele destaca os avanços da pecuária de leite de corte no estado de Santa Catarina. Nós temos hoje, a nível do estado, uma proposta, vamos dizer assim, adequada para os sistemas de produção de leite, né, para o estado, né? Essa proposta ela está sendo incrementada em todas as regiões onde a pecuária é prioridade, né? Estamos com uma elaboração de material técnico já colocado à disposição dos técnicos de todas as regiões, né? E isso faz com que o nosso trabalho se qualifique, né? Essa é a grande proposta do programa pecuário, é a qualificação dos nossos profissionais para que cheguem junto aos produtores com tecnologias adequadas aos sistemas produtivos dos nossos produtores, tecnologias que busquem a sustentabilidade da atividade, da pecuária como um todo, né? Tanto a pecuária de leite como a pecuária de corte, né? Temos visto propriedades que alguns anos atrás tinham sistemas produtivos inadequados, com baixa produtividade, e hoje esses produtores estão viabilizados. Nós estávamos reunidos com um grupo de técnicos, né, onde que esses técnicos apresentaram dados, informações dos grupos de produtores que estão sendo acompanhados. E constatamos assim, um avanço significativo nas questões de produtividade, nas questões de eficiência, mas principalmente relacionados com redução de custo de produção. Para nós, esse é um fator fundamental para que a atividade, a pecuária de leite, seja sustentável no estado. Dentro das tecnologias validadas, quais são as principais que os produtores têm aderido? Duas tecnologias para nós são básicas. A primeira delas está no manejo adequado das pastagens, né? Principalmente a utilização do sistema de pastoreio racional Vazan. Tem nos mostrado uma efetividade muito grande, né? Outra tecnologia muito importante para o estado, que foi implementada em 2012, é a tecnologia da sobressemeadura, a produção de pastos de melhor qualidade, pastos consorciados. Isso refletiu principalmente na menor utilização de pastagens de baixa eficiência. A outra questão foi a menor utilização de silagens, né? E também a menor utilização de ração. Para nós, esse tripé do manejo adequado das pastagens, da sua utilização eficiente, de pastagens de melhor qualidade consorciadas, é que garantiram a sustentabilidade econômica da atividade leiteira nessas propriedades. Você falou em encontro com propriedades, tem números assim de produção leiteira no estado? Como é que isso tem avançado? Nós, a partir de agora, nós vamos fazer um levantamento, um diagnóstico da atividade leiteira no estado. Vamos tratar cenários para a atividade leiteira para os próximos anos, né? O estado ele vem crescendo a produção de leite de forma significativa, né? Uma média estadual em torno de 9% a 10% ao ano. A região oeste um pouco mais, em torno de 14%, 15% ao ano, né, na sua produção. E isso tem levado os produtores a ter na atividade leiteira a sua principal fonte de renda. A nossa grande preocupação é que muitas propriedades ainda utilizam de forma inadequada os recursos disponíveis, principalmente ferramentas importantes, como é o caso da silagem, como é o caso da ração. Essas ferramentas utilizadas de forma inadequada, em função do seu custo alto, podem inviabilizar economicamente a atividade leiteira. O que seria adequado na ração e na silagem? E o que seria inadequado? A silagem, nós consideramos que ela deve ser utilizada de forma estratégica, né? Vamos dar um exemplo assim. Na região oeste, os principais meses que há necessidade de silagem efetiva são os meses de abril e maio. Nos outros meses do ano, de forma geral e em média, não há necessidade de utilização de silagem, desde que o produtor tenha um planejamento adequado às suas pastagens, né? Em relação à ração, muitas vezes os produtores estão utilizando a ração de forma inadequada, fruto muitas vezes da própria assistência técnica que o produtor está recebendo, utilizando normalmente para cada 3 litros de leite, 1 quilo de ração. A IPAGRE ela usa uma outra estratégia de ração, né? Nós, até 12 a 15 litros de leite, dependendo da qualidade da pastagem, nós não usamos nada de ração para os nossos animais. Não recomendamos o uso de ração. E a partir dos 12 a 15 litros de leite, em função da capacidade do pasto, nós recomendamos para cada 3 litros de leite, 1 quilo de ração. Mas apenas para vacas que têm um potencial produtivo acima dessa capacidade. Para que essa tecnologia seja efetiva, há necessidade do produtor fazer controle leiteiro. Em alguns casos, as pastagens têm potencial para a produção de 15, 16 litros de leite. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Carlos Mader, coordenador estadual pela IPAGRE do programa Pecuária em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.